Olha, então, meus amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez para um podcast. Eu volto aqui a queimar chouriços. Alguém encher chouriço enquanto estou à procura do áudio do Rio Irmão. Queimar chouriços. Queimar chouriços. Está toda a gente pronta? Podemos começar? Vamos. Bem-vindos a mais um podcast, o bate-papo sobre filmes e pipocas, mais safadão do 1%. Antes de começarmos, um pregão dos nossos patrocinadores. O mundo é nosso. Obedeçam aos Iluminados. Estamos a conspirar a festa mais louca do milênio. Sim, eu. David Fonseca. Read Red Shoes. Insufláveis e muita animação. Faça like na nossa página do Facebook. Obedeçam aos Iluminati. Bem bacana, o filme desta semana é The Truman Show, de 1998, um filme sobre a vida secreta de um detetive de animais que gosta de usar uma máscara verde. E agora, senhoras e senhores, arranca a VT. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as famosas, as que incomodam, expulsam as invejosas que ficam de cara quando toca. Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro podcast, o podcast em que todas as semanas seis pseudo-intelectuais se reúnem para discutir filmes e pipocas. Eu sou Abel Oliveira e hoje comigo tenho 1, 2, 3, 4 especialistas em filmes. Primeiro temos Luís Forte. Olá a todos e caso no microfone lá abaixo, bom dia, boa tarde e boa noite. Muito bem, muito bem. Guilherme Mesquita. Olá, bom dia. Eduardo Faria. Olá. E Lucas Moreira e Silva. Bom dia. O filme desta semana é o Truman Show, que é um filme de 1998, que é realizado pelo Peter Weir e com o Jim Carrey como protagonista. Eu vou passar a ler as famosas sinopses do IMDb. Truman Burbank vive uma vida feliz. No entanto, o que ele não sabe é que a sua vida é o foco de um reality show que está no ar desde o seu nascimento, ao qual ele é a estrela. A sua cidade, um estúdio gigante, e todas as pessoas que o rodeiam são atores. Este filme foi escolhido pelo Luís Forte. Luís Forte, porquê é que escolheste este filme? O que me deixou para ver este filme foi o Jim Carrey, porque é o ator, e é que estava a ver uma série de filmes dele. E este aqui tem um conceito que eu acho realmente interessante de bater. Muito bem. Vamos passar uma ronda muito rápida sobre as primeiras impressões de cada pessoa e depois passamos a discutir o filme mais propriamente dito. Lucas, o que é que tu achaste do filme? Eu já tinha visto o filme algumas vezes. Sempre gostei do filme, sempre achei um bom filme. Acho que algumas coisas ficam a faltar, mas que depois conversando mais a fundo, mas é minha resposta positiva. Ok. Eduardo, o que é que achaste? Eu gostei muito do filme, já os conhecia e gosto muito da premissa do filme e o filme conquistou-me logo no início quando percebi sobre o que era e qual era o conceito. Ok. Guilherme, o que é que tu achaste do filme? Eu gostei do filme, também já tinha visto. Só que acho que foi desmultiplicado por uma comédia de Jim Carrey com alguma intenção, mas ainda assim é uma comédia de Jim Carrey. Ok! Desmultiplicado para uma comédia? Como assim? Não percebi muito bem o que é que quiseste dizer. Acho que o conceito é interessante e tem muito potencial, mas o produto final acho que foi um bocado castrado por ser com o Jim Carrey. Ok. Mas mais à frente vamos já falar. Pronto, já vai dar muito. Eu vou passar a dizer o que é que achei do filme. Eu também já tinha visto, eu revi o filme agora para este podcast. O que eu devo dizer é que este é um dos meus filmes favoritos. É um filme brilhante. Usa muito bem a comédia, o drama, a emoção, o romance. É politicamente e socialmente relevante hoje em dia. É um filme inteligente. Opa, para mim é um filme perfeito e eu estou aqui para lutar com quem quer que diga o contrário. Por isso, meus amigos, é basicamente este que eu gosto. Eles estão a querer atacar pelo Jim Carrey, que ainda por cima. Okay. Vamos então passar à discussão do filme. Cuidado que tem spoiler. Cuidado que tem spoiler. You are not prepared. Bem, vamos então falar do filme Truman Show. Primeiro, Lucas Moreira e Silva. O que é que tu gostaste ou não gostaste sobre o filme? Desenvolve agora. Sim. Como eu disse, eu já vi esse filme várias vezes, eu sempre gostei do filme, mas eu sempre, quando acaba o filme, eu sentia que, sei lá, que faltava alguma coisa. E agora, revendo, eu acho que entendi o que falta. E, na verdade, eu acho que falta... Acho que falta muita coisa, porque eu acho que o conceito do filme... O filme é muito interessante, a ideia, e muito ambiciosa. O fato de ser uma cidade inteira e de ser a vida inteira. Só que eu acho que é uma ideia grande demais para pouco tempo de duração. E por causa disso, eu acho que o filme passa correndo por muitas coisas. Eu senti agora, vendo o filme, que tipo, entre uma cena e outra, parece que faltam coisas ali. Eu vou dar um exemplo. Uma coisa que eu fiquei a pensar foi... Se eu descobrisse que a minha mãe, ou a pessoa que eu passei a vida inteira achando que era minha mãe, eu descobrisse que ela era uma atriz, isso só, já é uma coisa foda, já é uma coisa que se calhar dava um filme. Aqui ele descobre que todas as pessoas que ele conhece são atores e tudo é falso. E eu não acho que o filme, é a ponta do iceberg do que poderia ser em relação a isso. Mas dito isso, claro que nós estamos aqui para falar sobre os filmes, não sobre o que o filme poderia ter sido, o que eu acho que o filme devia ser. E por isso que o filme como é, eu acho um bom filme. Eu só acho que podia se aprofundar um pouco mais. Eu concordo com isso. Mas eu acho que ele descobre mais ou menos. Estás a dizer que é gradual, não é? Eu acho que é daquilo que eu percebi. Estás a dizer que é gradual. Ele não descobre tudo de uma vez, ele vai descobrindo pequenas peças, não é? Ele está ali muito tempo naquele limbo entre sou eu que estou telinho ou isto é mesmo verdade. Exatamente. Uhum. Ele está muito nesse limbo, percebes? Sim, mas o que eu acho é que o filme acaba não explorando isso. Por exemplo. O filme dá várias coisas que depois não elabora ou pula. Por exemplo, uma coisa que é importante é a cena de que ele tem medo da água e que ele teve aquele trauma. E, de repente, ele já está lá no barco e está tranquilo, inclusive, quando o barco vai lá. É uma coisa que acaba não desenvolvendo. Ele vencer aquele medo. O Lucas acha que o conceito e a premissa do filme são tão fortes que merecia uma série. E devia ser explorado... Claro, ao tutano. Eu acho sim. Que podia. Eu acho que dava uma boa minissérie. Sim, sim, sim. Sim. Mas essa cena da água, o que eu acho é que ele. Mas isso já é uma longa história, porque ele tem medo da água, porque eles fizeram aquele episódio em que o pai dele supostamente morre num passeio de barco, não é? Porque ele mais tarde, ele mais tarde, ele vê. Que o. Atenção, nós estamos aqui a falar já mesmo no final do filme. Mas pronto, mas podemos falar na mesma. Ele vê que o pai afinal está vivo. Juntamente com esta desconfiança que isto afinal é tudo uma tanga, o gajo provavelmente associou essa cena, esse medo, a essa falsidade que é a vida dele. O medo está lá na mesma, não é? Acredito eu. Que os medos não são assim, não saem só por... Mas, juntamente com a vontade dele de sair dali ou de ver o que é que aquilo é, porque eu acho que ele nunca se apercebe realmente até que ponto é o que é aquilo, a grandeza daquilo. Por isso é que ele também eles não exploram muito aquela cena dele, epá, acabei de descobrir que toda a gente que anda comigo são atores, que grande merda. Porque para além dele nunca ter a certeza absoluta que isso é verdade ou não, ele não pode mostrar. Ele tem que fazer de conta que está a entrar na cena. Por isso é que ele foge, percebes? Por isso é que eu também acho que eles não exploraram muito isso. Mas o que eu sinto não é exatamente dele ter um confronto com os personagens. Mas eu senti... ele perceber aquilo, sabe? Ele levar aquele choque de que todo mundo, de que tudo foi fake. Talvez porque ele só revela isso mesmo ali no finalzinho do filme. Ele não tem tempo, de novo, pra... Não tem tempo pra demonstrar isso tudo, demonstrar, né? Pra demonstrar esse choque. E mesmo assim, essa cena da água, ainda assim, eu acho muito estranho o filme ter de ficar dizendo durante boa parte de que ele tem medo, que ele tem aquele medo, e daí corta pra ele já. Eu acho que o filme. Já, mesmo que ele perceba e seja motivado, tu ter um medo assim, uma fobia, e logo já estar tranquilo. Não. Em relação ao medo, eu acho que aquilo que foi feito ali. Acho que isso é unânime. É que lhe implementaram aquele medo para ele não conseguir fugir, não é? Porque aquela é a saída daquele sítio. Exatamente. E foram implementar-lhe aquele medo para ele ficar escravo do medo e nunca conseguir sair daquele sítio. E o que o leva a conseguir enfrentar esse medo é o desespero de querer realidade, de querer alguma coisa palpável. Aliás, isso nem é assim tão extremo, porque tu antes disso ainda tens a cena da ponte. Exatamente. Né? Que era outro medo dele e ele enfrenta mesmo. Sim, antes dessa cena ainda. Mas lá está, mas se vocês repararem, eu disse que estava pronto para a luta, por isso eu vim lutar. Se vocês repararem, ele, quando é que a história, pronto, ele vai desconfiando, mas há um ponto, há um momento em que muda tudo na cabeça dele, que é quando ele depois toma a ação de fugir. Que é depois... dele abraçar o pai. Porque aí ele deve ter visto. Peraí. Então o gajo morreu e o gajo apareceu lá. Foi mas levado... Isso é outra coisa que nós não vemos. Isso é outra coisa que, nós, que não, há no, não está no filme. Oh, Lucas, mas assim, isto é cinema. Também eu não podem mostrar tudo. Se ele está em A e vai para C, tu provavelmente prevês que ele passou pelo B, claro, percebes? Claro. Agora... Ele foi nessa altura, depois de ele abraçar o pai, chorar, ele provavelmente, ele apercebeu-se, foi aí que ele teve a certeza, se calhar, que, epá, isto está tudo uma tanga, porque foi a partir daí que ele depois, ele começou a tratar toda a gente bem outra vez, não é? Já fisgado, e fugiu. Por isso, acho que é aí que ele tem a confirmação que aquilo é falso. Acho eu, é o meu ponto de vista. Acho que é aí que ele, na cabeça dele, que aquilo é falso. Tendo isso em conta, ele provavelmente, lá está, não temos a certeza, provavelmente foi isso que fez com que também esse medo que ele tem da água possa ser falso, porque o gajo realmente também não morreu, porque o gajo aparece no início do filme, meu filho, não sei o quê, depois é levado por não sei onde, ai, não era ele, e depois afinal já é ele. Foi isso que ele... Pá, percebes? Por isso é que eu acho que ele chegou àquele ponto no final, tipo o gajo do Office Space, que assim, isto é tudo uma tanga, vou-me deixar levar. E acho que é isso que tu notas na cara dele quando eles focam, quando ele está no barco. Mas sim. Até aqueles pormenorzinhos, tipo, ele também tinha medo daquele cãozito logo ao início, e nessa última parte ele exatamente, fala, exatamente, ah, nessa merda ele mesmo, pá, isto é mesmo tudo pois, pois. Feito. Sim, eu percebo aquilo que o Lucas diz, porque a situação. É realmente dramática, não é? Tu sentes que tudo aquilo que tu conheces, tudo aquilo que sempre existiu para ti, foi tudo falso. Isso realmente é forte. E levava de certeza qualquer pessoa a um desgaste imenso, uma depressão ou qualquer coisa do género. Mas eu acho que o próprio filme, pela estética que assume, mesmo aquela, a forma como está construído todo o cenário e tudo, como é tudo preparado, também assume esse lado mais leviano da personagem, não é? Porque até ele próprio é um produto dessa manipulação toda, dessa e por isso daí eu percebo, não me faço a confusão, talvez por isso, o facto de ele também não ficar assim de rastros, digamos, por descobrir que tudo... Pá, porque aquilo é tudo encenado. Ele próprio, apesar de ele ser real... Tudo aquilo que ele sente e é produto dessa encenação. Pois, eu acho que pode ter sido isso o que ele pensou. No final, que é? Lá está, este medo que eu tenho da água pode ser... é uma cena que eles implantaram dentro de mim. Ou como, e ele, ainda para mais, tem a cena de o medo de atravessar pontes. Lá está. Que foi concretizado, provavelmente foi mais uma cena. Mas a atravessar pontos é pelo mesmo motivo, não é? É pela... Opa, acho que sim, meu. Mas que só, sim. Só queria dizer mais uma coisa. É que o filme também não tem esse caráter mais realista ou intimista, é muito mais poético que outra coisa, e por isso, yeah. Eu acho que vive bem o importante no fundo ali é a situação dele e as ações, não é importante mesmo aquelas emoções mais carregadas, nisso o filme não traz, nem precisa, na minha opinião. I'm ready to go in, coach. Lá está, a minha cena, que quando eu falo de Jim Carrey, e lá está, e o que eu acho que está do caraça neste filme é que lá está, o tema já é tão pesado. O tema já é tão agressivo, meu. Se fores a ver, tipo, um gajo que viveu a vida toda uma mentira, aquilo é tudo uma mentira. Lá está, eu nem vejo isto sem o Jim Carrey. Tipo, para mim, o gajo traz aquela leveza ao filme que está lá o conceito todo, está lá a cena toda, está lá a cena toda, e não é um filme totalmente depressivo. Tipo, é um filme. Tu vês aquilo. Pá, e é isso que eu acho. É muito mais metafórico do que sobre a personagem em si, do que aquela. Tá lá mas está lá o conceito na mesma. Só que aquilo já é. O conceito, se fores a ver, só por si. Se fosse só a cena de conceito é deprimente. É uma cena que tipo, é a diferença entre tudo aquilo que tu sabes até hoje, tipo, deixa de ser. Mas ouça, mesmo só o conceito, embora seja cativante, acho que nem toda a gente. Lá está, por isso é que eu acho que isso do Jim Carrey. Eu não concordo que traga leveza. Eu acho que se fosse uma cena altamente dramática, era insuportável. Pois. Porque aquilo já, o tema já é tão deprimente, já é tão triste, não é? Imaginem, em vez de ser o Jim Carrey, se fosse o Jon Snow. Percebes? Eu não conseguia ver esse filme. Não, mas porque ia ser tão deprimente. Percebes? Mas atenção a uma coisa, na minha opinião, aquilo que se passa é que o filme é muito mais sobre a vida à volta dele, é muito mais sobre essa metáfora do que é que se passa ali à volta do que propriamente sobre ele. Por isso é que o filme não tem que ser insuportável, porque o filme não é sobre a depressão de alguém que descobre que tudo acaba à volta dele, é mentira. O filme é sobre a encenação que as pessoas fizeram a partir daquele gajo, não é? Sim, a encenação e depois a exploração, o concretizar, a manipulação. Não. Eu acho que o tema é sobre essas duas coisas, que é sobre lá está, essa manipulação da realidade que existe nos no nossos dias, e depois a forma como tu tentas ultrapassar essas coisas, embora depois consigas ou não, não é? Sim. Mas é também sobre isso, sobre a forma como tu ultrapassas os obstáculos externos e os obstáculos internos. Por isso... É que lá está, se fosse uma coisa mais dramática ou mais séria, pá, provavelmente podia ficar um bom filme na mesma, mas acho que não era um filme tão bom. Não era a propósito, como não era fosse... a propósito. Exatamente, também não era a propósito, porque lá está, principalmente a segunda parte, que é a parte de vamos para a frente com isto, vamos tentar libertar-nos disto tudo. Se fosse, pá, de outra forma, eu. Poderia ser bom, mas acho que não ia ser tão bom. E nesse aspecto acho que o ponto forte é o Jim Carrey, meu. Lá está, e usar-te como forte. Eu não estou a ver este filme com outra pessoa, porque pá... Eu também quero vir em defesa do Jim Carrey. Ele agradece, Lucas. Sim, Lucas. Só matou o Guilherme contra ele. O Guilherme está muito calado ali ao canto. Mas mais gostava de dizer que eu gosto de Jim Carrey. Eu não gosto especificamente de Jim Carrey neste filme. Acho que neste filme o Jim Carrey está a mais. Opa, eu acho que é um filme bom. Acho que o conceito é interessante. Mas acho que foi perdendo qualidade até ao produto final. Pelo que eu li, o argumentista... Tinha um plano de fazer a história com o Gary Oldman. E o filme ia ser uma coisa mais dramática, ia se passar em Manhattan. Eu até estou a imaginar que seria uma espécie de Fight Club. Ou até uma coisa tipo American Beauty. Eu imagino o Kevin Spacey a fazer este papel. Imagino o Edward Norton a fazer este papel. Imagina a quantidade de subtilezas que eles conseguiriam... Espera, imagina a quantidade de subtilezas que eles conseguiriam introduzir aqui. E como conseguiriam levar também o humor à frente. Também, eles também conseguiriam meter isso. No entanto, eu percebo isso, Gui. Eu percebo este isso. Filme, mas assim, estamos a discutir uma cena. Estamos a discutir uma cena. Ah, isto podia ser com este, com aquele. Era para ser isso. Eu estou-te a explicar. Eu estou-te a explicar. Porquê que eu acho que quero perceber é porque é que tu não. É isso mesmo. Mas era isso que eu quero perceber. Porque ele é um desenho animado. E o desenho animado funciona em muitos filmes. Funciona em filmes. Olha, mas isto é ser um programa de televisão. Funciona em filmes. Sim, mas ele é o produto não fabricado do programa de televisão. Ele fabricado? É parte. Ele é parte. Produto não, fabricado? Não. Ele não. Ele é a parte sincera, é a única parte sincera naquilo tudo. E a única parte sincera naquilo tudo é um desenho animado. Mas é um fabricado ou não é? Mas é fabricado ou não é? Os outros são todos fabricados. Os outros são todos fabricados. Ele é sincero. E a sinceridade dele é ele um desenho é sincero, animado. Mas não é produto. É máscara. Mas não é produto daquilo que o programa cria. Ele não é produto do. Quem é o pai dele? Quem é o gajo que mais se sente como pai dele na série? Não é o realizador do programa? Tudo aquilo que ele é é baseado no programa. Não, é baseado no programa, o gajo que ele torna-se mais como filho, não é o realizador ele do programa. Uma coisa completamente dispar. E eu não me identifico com ele. E nem me consigo identificar, nunca me identifico com aqueles problemas. Porque ele é uma coisa diferente. A única cena genuína lá é o sentimento que ele sente com aquela rapariga. Que eu sinto é que este filme é uma comédia. E uma comédia bem feita, apesar de tudo, e que depois ficou muito overrated. E acho que há muita subtileza que podia ser retirada daqui e que não é. Filme chapa de coisas na cara. Pá, aquelas publicidades, aqueles product placements. Há muita coisa aqui que eu acho que está feita à força. Desculpa lá, a publicidade não tem chapada na cara diariamente quando estás a ver um programa de televisão. Podia ser abordado de outra forma. Podia ser uma coisa que de facto, tu não estavas à espera, que entrava na vida dele. E tu não estavas à espera da primeira vez, estavas à espera. Desculpa, ele pega uma lata de chocolate em pó e já põe aquilo na cara. E nos morangos os gajos não pedem uma pizza. Então, tu tens uma série. Os morangos com açúcar. Estás a pegar no pior exemplo que podes pegar. Então isto é um filme sobre o pior exemplo que tu podes pegar. Exatamente. Eu acho que é assim. Está bem. Se o filme é para ter essas coisas, se é para ter o pior exemplo que podes pegar. Opa, podiam. É um reality show levado ao extremo. O filme é um dos reality shows. É um reality show em que a personagem principal não sabe estar num reality show. E por isso é que é tão reality para aquela personagem que é por isso que tem o sucesso que tem. Eu acho que o filme não tem envergadura para transportar esta mensagem. A força desta ideia. Acho que há aqui muita coisa interessante e ele não aguenta. Eu acho que é o teu lado dramático aí, é o teu lado teatral, não é? Porque tu querias aqui uma coisa, uma onda de Eu acho que uma cena do American Beauty tem mais disto do que este filme todo. Sinceramente. Ó Gui, se fosse com o Lin-Manuel Miranda a repar, tu já gostavas, não é? Ia sair de lá a repar com... Olha, ele conseguia fazer um musical de rap. Vamos ter contigo. Ele conseguiria fazer um musical de hip-hop que transmitisse melhor esta ideia do que o Jim Carrey conseguia fazer. Conseguia representar direitinho. Oh pá, eu gosto com muito certeza, de Jim Carrey. Okay. O Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pá, eu gosto muito. Mas aqui, meu, aqui ele é tipo um... Parece uma personagem de um cartoon da Disney, estás a ver? Tipo Pateta. Eu acho que o Guilherme sentiu com o filme. Talvez seja um pouco parecido com o que eu senti, que é talvez se interessar pelaquela ideia e querer que ela fosse levada um pouco mais a sério. Entretanto, o filme não levou. O filme é o que o filme é. E por isso que eu disse no início, eu ainda assim gosto do filme. É que repara, Lucas, há mais subtilezas no realizador. Há muito mais personagem e profundidade no realizador. Parece, sei lá, um Steve Jobs do além, graças. Mas do que no protagonista. E acho que há um desequilíbrio aqui entre a parte séria. Vai sempre haver, sabes porquê? Porque o Truman é artificial, é um produto de umas condições que lhe puseram. É lógico, ele é o Pinóquio, meu. Estás a perceber? Ele é o atenção, Pinóquio. Pessoal, nós somos artificiais, nós somos aquilo que a vida nos deu sempre, as pessoas que nos rodearam, os ambientes em que nos rodearam. Se ele foi rodeado toda a vida deste claro, tudo deste lhe corre bem, não é? Todo. Tudo lhe acontece sempre exatamente, igual. Obviamente que ele não vai ser uma pessoa normal. Claro. Mas repara, há pormenores da própria história. A forma como eles o acondicionam, por assim dizer. Opa, o medo da água e coisas do género. Eu acho que são coisas que funcionam num filme... uma coisa mais cómica. O cão, a água, a ponte. São coisas muito pontuais. Acho que não há ali uma... uma coisa mais, mais forte, pá. Sinto que ele não está preso psicologicamente, ele está preso por gimmicks, por pequenas coisinhas, percebes? E é o que acontece. Isso, todos aqueles extremos, todas aquelas vivências que tu tens em criança, não é? Que te vão afetar inconscientemente, é exatamente foi aquilo que eles inseriram no gajo. É o que ele está a dizer, é o que ele está a dizer. E sentes que o peso do filme funciona apoiado em gimmicks desse género? Eu acho que não. Os medos dele, Gui, são medos que não o permitem. Eles não queriam colocar medos que fossem. Que fossem muito condicionantes para ele como personagem, porque isso ia ser mau para o programa, não é? Os medos que eles põem são os medos que são ligados ao facto dele não querer sair, não querer sair, ou melhor, querer, mas com os medos não conseguir sair. É o medo da água, é o dos aviões, meu. Tens a cena daquele cartaz do avião a levar com um raio a dizer isto pode lhe acontecer. A lavagem cerebral que lhe faz. Mas são medos úteis. São medos que só têm. Exatamente, são medos colocados ali. Exatamente. Para ter a utilidade de não. Para isso. Então de não deixar o Fight Club. Até o Fight Club sinto que é o melhor filme disto do que isto. Opá, eu imagino. O melhor filme disto. Sim. O que é isto? A lavagem cerebral. A lavagem cerebral que lhe é feita. O facto de viver. Não tipo, é sobre isso só, meu. Viver numa realidade à parte. É também, mas não é só sobre isso, meu. Pá, eu imagino, sinceramente, da mesma forma como este filme, na reta final do desenvolvimento, tendeu para isto, tendeu para a comédia, também imagino como pudesse ter tendido para o outro lado. Percebes? E o mundo de possibilidades que isso traria. E acho que era um filme mais forte. Não era tão. Não era tão bem sucedido. Não havia tanta gente a vê-lo e tão repetidas vezes. Eu não teria visto duas vezes. Vocês não tinham todos visto o filme antes do podcast também. Percebes? Era uma coisa mais sim. Menos conhecida, pá. Era um filme mais de culto, provavelmente, porque isto é uma coisa interessantíssima. E caramba, eu não percebo porque é que o Truman Show é referido como um exemplo disto da simulação e simulacro do Matrix. Eu acho que ele não está à altura disso. Não está... nesse patamar. Acho que há filmes, acho que há bocadinhos de outros filmes que usam isto melhor. Eu imagino. Se entrássemos pelo humor negro. Eu imagino, por exemplo, o Edward Norton a querer viajar para a Ilha de Fiji. Nesta altura, eles tinham que arranjar uma forma e o manter lá. Opa, envolviam-no num esquema qualquer, num esquema de pirâmide ou não sei o quê. Prisão domiciliária. Qualquer coisa, meu. Eu percebo. Houve uma coisa. Antes de mais, devo dizer que tu adoraste esta conversa. Eu pensava que isto ia ser aquele podcast merdoso que toda a gente tínhamos gostado e andámos aqui a debater de sininhas, mas não. Isso é altamente. Felizmente temos um estúpido entre nós. Mas aqui, eu percebo isso que estás a dizer. E eu vou dar um exemplo. Não sei se vocês já todos viram o Inside Out. Sim. Em português é o Divertidamente, que é da Disney. Que é um filme em que a premissa... é muito complexa. Sim. A premissa é muito complexa. Alto. Deixa-me acabar. A premissa, eu acho que esse filme, feito muito mais dark e realizado por Christopher Nolan, para maiores 18, esse é um filme do caralho. Esse é um filme dos melhores filmes. Sim. Porque a premissa, de facto, é muito boa. Mas eu compreendo. É que dá um filme de crianças, que eles não podem, têm que se mexer dentro desse mundo. Percebes? E eu não, nós não podemos pegar sempre em todos os filmes em que... Eu percebo isso porque é a leveza da comédia, entre aspas, que se calhar tu fazes com que possa ser condicionante para explorar todos os problemas daquela, para ser uma coisa mas sentida. Mas vocês sentem que o filme é uma comédia? Sim. Pois, é que não acho... Sim. Não sei isso. Tem apontamentos. E ele tem aqueles toques de comédia. Não é? Tem aqueles toquezinhos de comida, sim. É um filme. Agora. Eu acho que é um filme leve. Exatamente, é um exatamente. Filme bem leve. Tu chegas ao fim, o que é que tu sentes? Não é uma comédia, meu? Aquilo tem. Lá está, está lá a carga dramática toda, meu. Estás triste. Tens os apontamentos de comédia. Opa, lá está, a cena calhar da publicidade. É a cena da publicidade. É o facto de. São por estarmos comédia, um bocado desligados dele e da excentricidade dele, tu sentiste um bocadinho mais a tristeza e o facto de não te identificares tanto com ele pessoalmente. Talvez ajude a isso. Ajuda a quê? Opa, quando eu vejo uma personagem que não compreendo, nessa situação, eu faço um esforço enorme para conseguir compreender, para empatizar com ele. E acho que o Jim Carrey é complicado empatizar com ele, porque ele é tão peculiar. E se calhar isso ajuda nesse teu sentimento de, meu Deus, o que é que está a acontecer a esta pessoa? O que é que está a acontecer? Mas eu acho que, enquanto atores de comédia, isto podia ter um ator de comédia com aquela componente mais humana, mais próxima de nós, percebes? Que acho que é isto que faz um grande ator de comédia. E transformar este filme com as mesmas falas, com o mesmo enredo, com a mesma duração, etc., transformar este filme numa coisa ainda melhor. Eu acho que ele está na parte da personagem com a qual eu não consigo... Ele é uma personagem, meu. A cena é essa. É que todas... Aquilo é personagens. Ele é muito bom nessa cena das personagens, meu. Aquilo é uma personagem daquele espetáculo. É por isso que é ator, não é? E ele é uma personagem, sabes? Labaredas enormes! Sim, está bem, mas não é bem isso que eu estou a explicar. Ele é, por exemplo, como aquela cena de cartoon que o Gui está a dizer, não é? Pá, tu vês várias personagens do Jim Carrey que são cartoons, meu. São, pá, tens o da máscara, tens lá o gajo Ace Ventura, pá, aquilo são tudo... Percebes? E ele quase, o queixo quase que se estica como um cartoon, percebes? Eu acho que ele ia dizer qualquer coisa em relação ao bocado ao Inside Out, que depois não acabou. Eu acho que eu tiro a Arabella, desculpa, fui eu que te interrompi até. Não, agora já não quero. Não me lembro. Não estavas a falar do Christopher Nolan, que imaginavas aquilo poderia ser levado mais além. Não, passei. O que eu quero dizer com isto tudo é que todos nós, quando vemos uma coisa que no nosso para nós tem muito potencial, mas não é, esse potencial não é levado ao extremo, tendemos sempre a esquecer também os objetivos daquela coisa e queremos passar para os nossos objetivos. Não sei se me estou a fazer entender. Neste caso, os objetivos do Guilherme e mesmo do Lucas também seria explorar essa temática, que de facto é, acho que aí estamos todos de acordo que a temática é de facto muito boa. Explorar essa temática para uma coisa mais intensa, mais séria, mais dramática até. E era esse o objetivo deles, e eles se calhar sentiram-se de certa forma frustrados porque viram aqui um tema que eles viam que tinha um potencial e se calhar esse potencial não foi atingido. Mas nós também temos que ter, às vezes temos que ter a noção e ver qual é o objetivo do filme e não o objetivo que nós queremos que o filme tenha. E é esse o objetivo deste filme, eu acho que tem a ver com isso, como o Eduardo disse, é uma coisa mais poética, mais... Quem nasce assim não é... Embora em todo o filme estejas a dizer este filme, a vida é uma merda, não saias daí porque a vida cá fora é uma merda, não saias daí. E é isso que acontece. O que mais me espanta neste filme não é as merdas que acontecem, mas o simbolismo que ele tem para a realidade, que está muito bem trabalhado, e quase tudo que nós vemos ali é representado na realidade. O gajo que quer ser Deus, que está lá no olho que tudo vê, é essa mensagem que eu acho que o filme quis passar. E a cena de, embora estás-me a dizer que a vida é uma merda lá fora, mas eu vou tentar na mesma, porque isto aqui eu vou deixar a minha zona de conforto. Por isso é que eu acho que a cena final é das melhores cenas que eu vi num filme para acabar, meu. Aquela merda é linda, meu. E é esse o objetivo do filme, eu acho. Por isso é que nós não podemos, na minha opinião, andar, mas se fosse com este ator, e se fosse com aquele realizador, e se fosse mais puxado, seria muito melhor. Abel, eu não estou, a ir para a minha fantasia do que o filme poderia ser. Eu, pelo que eu li, isso era a ideia original, percebes? Mas caga nisso, meu. O que tu vê, o que tu tens é o 1h40 ou 1h30 que tens na tela à tua frente. Eu acho que se o filme fosse mais profundo que aquilo que é, aquilo que depois acontecia é que talvez não tivesses esta dimensão de poder ser transportado para qualquer outro tema. Porque se fosse mais profundo, tu ias associar àquela situação em específico. Da forma como o filme é tratado, eu posso ver esta situação como tu disseste no início, na política, no trabalho, na religião, em tudo. Devido a essa forma que o filme é tratado. Se o filme fosse uma coisa muito mais profunda, muito mais carregada, eu ia associar à situação daquela personagem. E aí o filme ia perder a dimensão que tem, ia perder o alcance que tem. Eu não queria que o filme fosse realizado por outro. Agora está todo a defender-se, não é? Lucas, eu falei o teu nome porque... Não, o que eu queria... Estou falando do que eu acho, certo, que é a diferença, certo, da opinião minha do Guilherme. O que eu acho é que eu gostaria que o filme se organizasse melhor com o tempo que tem, ou tivesse um pouco de tempo melhor para tratar um pouco melhor algumas coisas. Mas eu não tenho problema com ele ser mais... Sentiste insatisfeito? Querias mais, não é? Querias mais coisas do filme? Querias ver mais coisas? Queria mais. Pois, eu percebo isso também. Sim, isso é legítimo. Eu acho que todas as opiniões aqui, ainda assim a do Gui, eu acho legítima, que é... Ele sente frustrado com aquela cena. Até do Gui, eu acho legítimo. Eu me senti frustrado. Obrigado, Bel. Sinto-me tão bem por achares que a minha opinião é legítima. Quero agradecer ao Abel, pá. Finalmente eu tive uma opinião. Pronto, se calhar não foi a palavra. Não foi a palavra que eu devia ter usado. O que eu quero dizer é: eu percebo o que tu estás a querer dizer. Sim. Agora, só acho eu que neste contexto, eu vejo. Neste contexto de estarmos a discutir uma cena pelo que ela é e não pelo que ela poderia ser. Claro que podemos sempre dar um toquezinho nisso, não é? Mas assim, nós na semana passada a falar do Spinatap, claro que se em vez daquele problema houvesse outro, era muito melhor. Pá, está bem, se a minha avó tivesse rodas era um caminhão. Nós não podemos também ter esse tipo de discussão. Quando discutes uma cena, tu discutes a cena pelo que ela é. Agora deixa eu discutir uma coisa pelo que ela é. Né? Vamos a isso. O Lucas nem precisa dar rodas para sentar melhor. Lucas. Não, eu acho. Lucas, não estou a gostar da tua hostilidade. Ponto... Não estou a gostar, não. Força, desculpa. Eu acho que para mim o ponto mais fraco do filme é. Porque está certo que a cena do Jim Carrey, ele é um cartoon, porque ele foi criado ali naquele ambiente e tudo mais. Agora, o vilão do filme, o gajo lá em cima, não, ele é uma pessoa normal, ele é uma pessoa como os nossos. E eu acho ele muito clichê. Clichê. Eu acho que também ele tem pouco tempo. Tem muito pouco tempo, ele não dá pra desenvolver o personagem direito. E ele é o tipo, mesmo vilão, mesmo controlador, eu acho... Eu não senti uma parte muito humana. Eu não acho. Eu acho que esse papel está muito bom. Então, o gajo é bom ator, acho eu. Aliás, não tenho a certeza se ele foi... Acho que foi nomeado para um Oscar. Não tenho a certeza. Naquele filme? Mas não interessa. Neste filme? Por este filme. Pá, assim... a cena... Ele tem ali uma cena humana, ainda assim, acho eu. O produtor, realizador, seja o que for que ele seja... Que é a cena da paternidade. Ele sente-se mesmo pai daquela pessoa. É que pois, opa, mas isso é um sentimento. A forma como muito, ele faz muito... é totalmente errada. Pois, não é? Exato, não é? Mas lá está. Eu não acho que ele seja também um boneco no meio desta cena. Ou, sei lá, um personagem mesmo. Eu acho que, opa, é uma pessoa que tem problemas, não é? Obviamente. Mas... Que sente aquela, ele sente-se mesmo pai, pois, daquela pessoa e quer. Ele faz festinha. Exatamente, na cabeça e quer, ele quer. ele quer controlar todo o seu mundo. Claro que os objetivos deles não é só proteger aquele gajo, mas sim ganhar audiências e o caralho. Provavelmente até ao contrário de proteger, porque está sempre a passá-lo por experiências que são boas para os ratings e provavelmente não são boas para ele. Mas eu acho que o personagem ainda assim está bem construído, porque passa essa cena, eu acho. Não sei o que é que vocês acham. Eu acho que está bem construído. O que eu acho é que é completamente errado. Errado no sentido da personagem em si, quer dizer. Primeiro porque eu acho que mais do que essa cena humana, eu acho que ele tem muito aquele lado artístico, não é? Daquele pseudo-artista, não é? E ele vê o Truman, sim. Se calhar, não como... não como filho, mas como obra, não é? Fui eu que fiz isto, eu criei este gajo. E... Certo, está bem, está bem, sim, sim. O errado começa logo quando um bebê é adotado por mim. Pois. São muitos dinheiros! Opa, mas depois, quer dizer, o gajo tem a oportunidade de criar o seu mundo, não é? Toda a gente tem o seu mundinho e aí ele dá-lhe realmente essa oportunidade de criar o mundo todo, meu. De ser... ele é o Deus, não é? Ele é o Deus daquele mundo. O Jim Carrey... O realizador. O ator. Sim, o realizador. Ele é Deus, cara. Ele até controla o caralho do tempo, meu. What? Isso é assim, tipo, imagina, olha esta cena, né? Tipo, tudo que o Jim Carrey, ou neste caso o Truman, conhece do mundo dele, naquele mundo, tudo que ele conhece é obra de um Deus, não é? E o Deus realmente é o Ed Harris, é o realizador. Aquilo ele realmente é o Deus, ele que teve a oportunidade de criar esse mundo. Meu. Agora, que é eu errado... Eu confirmo, ele de facto foi nomeado para um Oscar de melhor ator de supporting role. Ah, sério? Lucas, sério? Não sejas assim. Por essa fala que sejas mozo. O Lucas está indignado por um Oscar. Em que ano é que foi esse Oscar? Eu achei a atuação muito... Ah, sou o vilão, E ganharam os dois Globos de Ouro. E os diálogos vale, eu vale, também vale, achei vale, vale. Oh, Lucas, pronto, é assim, lá está. Eu não concordo nada com isso. Mas... A tua opinião é válida? É legítima. Vai ser cortado do podcast, mas é muito válido, não é? Vamos dar-te a ilusão que tens uma opinião para poder andar para a frente com esta nossa realidade, percebes, Lucas? Basicamente isso. Exatamente. Sim. Mas eu serei editado do podcast. O Abel é o Ed Harris deste podcast. Olha, então agora, para dar aqui mais motos, eu vou... E devo explicar isto para a nossa audiência. Nós temos mais um participante que hoje não pôde estar presente, que é o nosso amigo Gigi Ribeiro. Que, embora não esteja presente, ele faz a sonoplastia deste podcast e as intros e os separadores. E ele viu o filme também e também gravou um depoimento sobre o cachorro do filme. Por isso vou passar a partir de agora. Olá, bonjour aos meus amigos do podcast. Lamento não estar em direto convosco. Como podem ouvir, está um bonito dia à Vec Maison de Serralves, onde vim visitar a exposição das pinturas de Miró. Gostaria de aproveitar esta gravação para deixar a minha apreciação do filme Truman Show. Eis a minha apreciação. Eu sinto que este filme tem um tema muito humano, semelhante ao Lost in Translation ou Her. Eu sinto isso porque são filmes que em primeira mão têm um sujeito com a vida pacata que acata o destino. E é isso que me faz sentir a humanidade neste filme, é o sujeito. Achei muito interessante a escolha da grande angular para certos planos, dando a impressão que ele está preso num aquário. O filme está também repleto de símbolos acerca das representações da sociedade perfeita, baseada nas sociedades dos anos 50 dos Estados Unidos, com aquelas cores, com aquelas roupas. Também é interessante eles retratarem os hábitos do consumismo. Apesar de ter visto este filme inúmeras vezes, não consigo ter grande enjoyment a vê-lo. Em parte porque é tudo revelado logo ao início, nós percebemos que ele está inserido no reality show, que tudo é uma farsa à volta dele, e isso a mim leva-me a perder um bocadinho de interesse no filme. Claro que é interessante a situação de ele ter uma ajuda externa que depois o leva a desvendar e ele próprio também começar a desconfiar e ter aquele medo da água. Claro que o culminar da história é ele sair do reality show. Mas para mim acho que seria interessante eu perceber a história mais do ponto de vista dele. Ou seja, eu não me perceber tanto até determinado ponto da história que eu estava a assistir a um reality show e depois, de repente, sim, começar a perceber que existem aquelas câmaras escondidas e toda aquela situação à volta dele é real, que não é ele que está, que é simplesmente mais um louco. E acho que, lá está, acho que de ser tudo revelado logo ao início, para mim, não, acho que é isso, ao final de ver o filme tantas vezes, acho que é isso que me tira a grande parte do enjoyment. Pronto, e é isso. Obrigado. Obrigado, GG Ribeiro, pelo seu telefonema. Os nossos ouvintes queiram falar connosco, liguem no 760-200. Têm a oportunidade de ganhar um carro e 700 euros em cartão para não pagarem impostos. Estamos a voltar mais ou menos ao mesmo sítio, que é... eu acho que o Ribeiro, por exemplo, queria ver o filme e ver muito o filme no prisma da personagem. Ele queria estar no lugar da personagem e ajudá-lo a descobrir que aquilo é tudo fake. Ele está a ver o prisma, ele queria fazer essa viagem da descoberta com a personagem e isso não é aquilo que ele tem. Ele tem é exatamente o lado oposto. Tu acompanhas a tentativa de manipulação daquela personagem, daquele ambiente e era um ponto de vista que ele não queria ter. Isso é outra coisa que eu acho muito fixe no filme, que é, nós estávamos a falar há bocado que o realizador tem aquele lado, eu pelo menos vejo como obra de arte, tu estavas a ver como filho, e eu acho muito fixe o facto de ele ter tido as armas todas, é aquilo que o Ford estava a dizer, que ele é praticamente o deus daquele, é deus, um deus dentro Sim. daquele universo, e sendo, tendo o controle total sobre tudo o que acontece àquela personagem, ele não consegue definir um destino, sai-lhe furado o plano e não consegue controlá-la, mesmo controlando tudo o que há à volta dela, controlando todos os inputs que ela tem, o livre-arbítrio da personagem acaba por traí-lo traí-lo ao realizador e furar-lhe os planos. Eu acho isso que também é um pormenor. Mas esse também era o livre-arbítrio. Arbítrio, não é? E a liberdade da personagem também era o que, no fundo, a essência do Truman Show, que é como é que esta personagem, de certa forma, não controlada, não é? Como é que esta consciência vai reagir a tudo aquilo que nós criamos à volta dela. Ou seja, exatamente, é aquilo que estás a dizer. É. Como é que o valor da. Mas não é expectável, não é? Tu à partida, pelo menos no meu caso, isto depende muito da forma como nós interpretamos as coisas, nós falámos já várias vezes. Não no podcast, mas pessoalmente sobre aquela história do que é inato e o que não é inato, do que é... E no fundo, e eu próprio, se te lembras disso, acreditei sempre que tu dependes de toda a experiência que tu tens e tu és só produto de toda a experiência. E aquele realizador, controlando toda a experiência que aquela personagem tem, não lhe consegue... não consegue controlar, fugiu-lhe da mão o Truman... Então aí agora já acreditas que... Não acredito. Acho é que ele, tendo as capacidades para controlar todas as experiências, não soube geri-las. É isso que eu acho. Porque ele também é humano, porque o realizador também é humano, e então não consegue... Exatamente. Aí é que foi o problema. Eu acho que o que acabou com aquele programa de televisão, com a descoberta ou a... A cena em que o Truman de facto tem a certeza absoluta que isto é tudo feito, lá está, é a cena do pai dele, não é? É uma cena em que houve ali um problema em que aquela pessoa entra lá dentro, eles tentam gerir o problema e o Truman está com dúvidas, ele está com dúvidas. Ele foi falar lá com o amigo por não sei onde, ele está com dúvidas. E o que é que o gajo decide fazer? Decide pôr lá o pai dele outra vez. Exato. Para quê? Para ter aquela cena, aquele êxtase que nós vemos deles a pôr a música, pá. O fumo, que é uma cena genial, eu acho. Aquilo está espetacular. A forma como ele controla aquela realidade toda. E tu vês a cara dele, ele está quase a ter um orgasmo, o gajo. Ele adorou aquele momento, a gente lhe deu os parabéns, mas foi aquele momento que o fodeu. Foi aquele momento em que o Truman... opa, eu não sei quando ele chora a abraçar seu pai, se está a fazer ou não, isso eu não tenho a certeza. Mas o que é facto é que ele, depois daquilo, eu tenho a certeza que aquilo é tanga. Por isso, foi um bocado essa ganância. Ele pode estar a chorar precisamente por isso. Ou isso, exatamente. Claro. Pode, foi essa ganância quase de depois, mais tarde... Da arte, não é? E depois de teres dito isso, eu até concordo mais contigo, Eduardo, dessa cena de ele é mais o artista, e aquilo é a obra dele. O filho dele é a obra, não é só o Truman. Eu adorei depois dessa parte, quando ele se vai deitar, Ele até ficou cansado, ele ficou, ficou dramaticamente exausto depois dessa cena. Opa, mas há aqui uma coisa que nós não estamos a falar. Que nós estamos a falar do Truman Show, do ponto de vista do Truman, e também da pessoa, toda a produção e deste gajo todo. Mas nós não estamos a falar do ponto de vista do público que está a ver o programa, que eu acho que é altamente importante. Eu queria chegar aí, por acaso. Que acaba por ser a razão fundamental porque aquilo está a acontecer, não é? Que é o público. Isto também é uma alta crítica ao público. O público somos nós. Exatamente. E somos uns hipócritas todos, porque é fantástico que a hipocrisia é tão grande que eles têm todos, seguem-nos todos, todos eles seguem o Truman, todos eles têm. E todos eles têm almofadinhas e tal, e querem que ele fuja. Mas são eles que alimentam aquela situação. Aquele reality show existe por causa deles e para eles. E no entanto, eles querem que ele fuja. E depois chega ao final, depois de estarem a torcer para ele conseguir fugir e tal. Opá, pronto, o que é que há no outro canal? Foi bem. Eu tenho isso aqui apontado porque achei isso. Exatamente. De uma extrema importância, que é que quem não estiver atento, pá, é um pormenor que passa. Sim, que sim, é sim. Os gajos da Pisa. Aquela cena de no final, eles estão ali a ver aquilo intensamente, que é o Truman a ir à sua liberdade, em busca da sua liberdade. Abrir a portinha. Para já, eu acho que há uns pontos que é... O Truman não é livre. O Truman está preso. Mas o público também está preso. Tu parás, sempre que aqueles cortam com o realizador, neste caso o realizador mesmo do filme, corta para as pessoas a ver o programa, as pessoas estão no mesmo sítio, todos coladões, em frente à televisão, e isso lá está, acho que é mais uma crítica ou uma sátira, ou seja o que for, à sociedade atual. Atual e não só, porque isto ainda assim não foi. Mas que é, nós estamos colados, neste caso não estamos colados às televisões, mas estamos colados aos telemóveis. E se tu reparares, quando a emissão vai abaixo, que ele corta a emissão, o pessoal até o mal, o pessoal fica maluco. Percebes? E lá está, eu acho que isso é um ponto muito a favor de que este filme tem, e que acho que, por exemplo, outros filmes, como nós falamos aqui, o Matrix, não tem. O Matrix fala da imersão de realidade, ou da cena de simulação. Isto não é real, simulação de realidade, exatamente. Mas depois, pronto, é mais ou menos sobre isso. Depois pode ter mais umas coisinhas. Mas este não, este fala sobre isso. Fala sobre o público que está altamente preso. Opa, este programa existe e esta pessoa está ali por causa deles, como tu disseste, Eduardo, por causa deles. E no final, aquilo acaba, eles... Opa, olha, passa-me aí a fatia de pizza, meu. Vamos ver outra merda qualquer. Ou seja, outra coisa aquilo qualquer, merda, não é? Influenciou a vida de uma pessoa tão negativamente, não é? Para uma cena que depois já... caga nisso, olha, vira, muda de canal. É claro que essa parte... E será que isto acontece, que essa parte é levado ao extremo, porque na realidade... Eu não acho. Não, o que eu quero dizer é que com isto é um bocadinho, porque assim, se acabasse um programa que tu vês todos os dias, a toda a hora praticamente, durante 30 e tal anos... Simboliza no fundo aquelas 15 minutos de fama, não é? Neste caso estamos a falar de 30 e tal anos de um programa, e já temos alguns exemplos de alguns programas que as pessoas seguiram durante anos e anos. Sim. E realmente existe um período de tempo em que um gajo pensa, ei pá, o que é que... E pronto, passou, porque surgiu outro qualquer, não é? Claro que isso é acelerado. Mas existe, aquilo existe. Okay. E nós alimentamos aquilo tudo. A ideia é a mesma. Sim, estamos de acordo nesse aspecto. E parece que vai ser uma situação dramática. Eles alimentaram aquilo tudo e depois estavam a torcer para aquilo tudo acabar, quando eles podiam ter acabado aquilo de início, não é? Olha, eu queria pedir uma coisa para o Guilherme. Lucas, diz. Tu falaste no início do podcast que gostaste do filme, então eu gostaria de ouvir tu falando uma coisa positiva. Exatamente. Isso é muito bem visto, Lucas. Exatamente. Porque... Já agora, não é, Gui? O filme é cómico. O filme tem atores fixes. O filme, pá, tem criatividade na quantidade de gags que eles põem e na forma como o protagonista vai se apercebendo dos erros na estrutura. Gosto do amor que ele tem incorrespondido, que a sujeita é retirada da vida dele e do amor que ele tem correspondido, que basicamente é completamente engendrado. Eu gosto dessa narrativa. E pronto, queres um ponto positivo, tens aí alguns. Está bem, está bem. Muito obrigado. Eu, por incrível que pareça, vou dizer que acho que o filme tem um problema. Que não invalida nada com o que eu disse para já, e não invalida nada. Que é, e se calhar vocês até vão resolver este problema e se calhar vai deixar de ser um problema, que é, se eles controlam tudo na vida daquele gajo, os conhecimentos dele, tudo que ele conhece é controlado por eles. O conceito de viagem e o conceito de... a cidade onde ele mora tem uma agência de viagens, que eu acho que não devia ter. Pois. Porque se eles... Aquilo, uma agência de viagens, é uma cena que faz com, não é, que viagens existam. Já que eles controlam tudo, eles podiam ter tirado isso, quer do vocabulário do gajo, da existência dele, tipo, não existe viagem, só existe este mundo. Não é? E assim faria com que ele não quisesse sair. Eu lembro-me do 1984... Eles fazem isso mesmo, certo. Alteram a linguagem e tudo, não é? Para condicionar neste o pensamento. Neste caso, nem sequer teriam que alterar a linguagem, porque... Mas acho que eu tenho a resposta. Eu por acaso, li, fui no IMDB ler os comentários lá, e tinha um gajo que escreveu que parece... Não sei se isso é verdade, mas estava a dizer que para quando a corporação adotou ele... Tipo, que eles seriam obrigados a dar uma educação normal, a não mentir, a não... Tipo, teria que dar uma educação, dizer o que é real. Eu não acho que seja... Não acho que seja válido, sinceramente. É, não é legítimo isso. Porque... Sim, porque na verdade, o que o gajo estava a dizer lá é que poderiam nunca ter dito para ele que existia outra cidade, que o mundo era só aquilo. Foi o que eu acabei de dizer. Foi o que eu acabei de dizer. E acho que não é legítimo, porque não está no filme, percebes? Não, e lá está, mais uma vez, é o que nos foi posto à frente. Mas o que nos foi posto à frente, tens outro fator, não é? Tens outro fator, que é aquilo... Eu quero que me resolvam este problema para o filme ficar perfeito. Pronto. É que um filme, apesar de tudo, aquilo é um reality show. É suposto as pessoas que estão lá fora identificarem-se com a personagem e verem o reality show e acompanharem aquela personagem e tudo. E o facto, se houvesse um condicionamento tão grande do mundo que há à volta dele, talvez corresse o risco também de perderes a... Sabes o que eu quero dizer? De perderes o interesse. Eu percebo isso. Exatamente. Sim. Porque é um bocadinho aquela cena como o DJ falou há bocado, que é daquela sociedade perfeita, não é? Daquela criação, as roupas e tudo, aquilo é tudo ensinado. E eu acho que há um certo fascínio e há uma certa criação do espetáculo, uma noção do espetáculo para o espectador. Claro, o facto é que eles não tinham necessidade nenhuma de parar uma praia, não é? Por exemplo, não tinham necessidade nenhuma. Ou seja, o facto deles terem água e praia, não sei o quê, isso significa que existe alguma coisa para lá. Se eles nem sequer tivessem nada disso. Exato. Eles não tinham necessidade. Aquilo é no meio de Hollywood, não é? Aquilo é uma cratera em Hollywood. E eles não tinham necessidade. E agora, se é por esses motivos, pá, eu aceito-os. Eu acho que pode ser, de facto... Para uma maior identificação com o público que está a ver o programa. E depois também tens outro fator, que é aquele síndrome do ladrão, ou do que se costuma dizer que o ladrão volta sempre ao local do crime, não é? O assassino volta sempre ao local do crime. Que há essa pequena necessidade dentro de ti do risco. E esse fator do risco dentro do talk show é importante. O risco daquela personagem perceber a realidade. Se calhar o talk show era sobre isso mesmo. Era perceber. Tens uma personagem que está inserida naquele contexto e perceberes quando é que aquela personagem vai conseguir fugir dali, quando é que aquela personagem vai conseguir perceber o que é que realmente está a passar. E por isso é que depois eles ficam contentes. Também é uma forma de ver as coisas, não sei. Não sei. Mas o que eu estava a falar é que era uma questão tipo ética de quem está a assistir. Pois. o programa, saber que tá, ver alguém que não, que tá sendo, claro que isso é muito complicado, porque ao mesmo tempo as pessoas aceitam ver o, ele tá sendo enganado numa realidade. Eu queria vos fazer uma pergunta a todos, na sequência de algumas conversas que já tivemos, que é, o mundo que ali está, é, lá está, é retratado como o Ribeiro estava a dizer, as cores e tudo, o tempo, tudo corre bem, é uma sociedade perfeita, não é? E cá fora não, cá fora está tudo de pernas para o ar. O que eu vos queria perguntar, é, que é o dilema que o próprio Truman depois se enfrenta no fim, que é, a ignorância pode ser uma bênção? É uma bênção? Vocês acham que ele ficaria melhor se tivesse ficado lá dentro e não conhecesse o resto da realidade, ou saindo fez bem? Opa, neste filme, eu acho que o filme todo dá, essa, dá a resposta, não é? Opa, a isso eu respondo uma frase do Matrix que o Lenny diz quando está a comer um bife, que é ignorance is a bliss, em que ele preferia não saber que aquele bife tinha sido fabricado a saber. Vocês acham que o Truman tinha sido melhor para o Truman nem sequer descobrir que aquilo era tudo encenado, ou é melhor ter descoberto e ter saído? Mesmo que a seguir, opa, fosse atropelado por um autocarro, não é? Não, eu acho que, por exemplo, a cena dele, de ficar bem claro ali, que a pessoa com quem ele se apaixonou não é a que ele acabou se casando ali, eu acho que comprova que ele não ia ser feliz. Pois. As escolhas que o realizador, que o programa impõe pra ele, não são exatamente coisas que é o que ele gostaria. Então tu achas, Lucas, por aquilo que estás a dizer, que a ignorância não pode ser feliz na ignorância, não é? Não está sendo. Dentro desse filme, eu acho que não. Acho que ele não ia ser feliz. Ah, no caso do Truman, em específico. Não. Noutro caso qualquer, poderia ser feliz. Certo. Pronto, acho que tivemos um debate bastante rico e vamos agora passar à parte das pipocas. Pipocas, pipocas, pipocas, pipocas, pipocas, pipocas de ouro. Pipocas. Muito bem, estamos na secção das pipocas. Para quem nunca nos ouviu, isto processa-se o seguinte: cada um dá entre uma e quatro pipocas. Quatro é o máximo de pipocas que damos num filme. Por isso, primeiro vamos mostrar aqui o número de pipocas que o nosso amigo que nos está presente hoje, o Gigi Ribeiro, deu. Por isso vou passar aqui o depoimento dele. Olá, bonjour, mais uma vez à mes amis do podcast e a quem me ouve. Vou então aproveitar esta gravação para fazer a minha atribuição de pipocas ao filme Truman Show. Eis a minha atribuição de pipocas. Eu gosto bastante do trabalho do Jim Carrey. Acho que não é simplesmente um ator comediante. Acho que é um ator que tem um corpo de trabalho bastante pertinente. Apesar de considerar o filme, do ponto de vista formal e até académico, um filme interessante, vou atribuir duas pipocas. Porque é um filme que, como eu já disse, não consigo ter grande enjoyment a vê-lo. Enquanto espectador, estava à espera de um filme que mexesse comigo, que enquanto eu estivesse a ver o filme, que mais nada existisse. E pá, claro que hoje em dia toda a gente tem um déficit de atenção, mas a ver este filme eu não consegui reter grande parte da minha atenção. Isso, como já disse, por parte de não existirem grandes surpresas no filme. Mas acho que quem não viu deve ver este filme. Gigi Ribeiro, enviado especial do podcast à Maison de Serralves. Cá está. O nosso amigo DJ Ribeiro deu duas pipocas. Eduardo, quantas pipocas dás ao Truman Show? Eu, como gostei muito do filme, pronto, o filme também é dos meus favoritos, como tu disseste, Abel, no início. É dos meus. Pronto, gostei muito do filme, diverti-me, mas sobretudo gostei pela premissa do filme e por todo o conceito daquilo que se criou ali à volta. Mas não acho o filme uma obra de arte, não acho o filme em si como filme, como objeto cinematográfico, chega às quatro pipocas. Por isso dou três pipocas, porque é um grande filme. Muito bem. Lucas, quantas pipocas dá ao filme? de 3 pipocas. Para mim é o standard. 3 pipocas esse filme. É um bom filme. Também é que nem basicamente o que o Eduardo falou. É, não é, mas as minhas 3 pipocas são mais entusiastas que as tuas. Para mim, 3 pipocas é preciso ser um filme que gostei bastante. Muito bem. Guilherme, quantas pipocas dás a este filme? Estou curioso. Por incrível que pareça, também dou 3 pipocas. E explico porquê. Porque acho que é uma comédia fixe. Acho que a mensagem está um bocado overrated, mas posso atribuir o galardão do meu cartoon do Pateta preferido. Por isso, pronto, ficamos por aqui. 3 pipocas. Acho que estás a ser, se queres te diga, não muito coerente. Mas pronto. É o que mas é legítimo, é legítimo. Oh, a incoerência é legítima. Não acho, é que mereça toda a aura, toda a aura artística. Ok, eu percebi. Eu tu fizeste um bocado da cena do advogado do diabo, não é? A polícia e querer tirar aqui o malzinho. Acho que o filme não é mais do que esta hora e meia, só isso. Certo, sim, senhor. Eu, como já devem calcular, eu vou dar 4 pipocas. Mais uma vez, é um dos meus filmes favoritos. E lá está. E mais uma vez, é um filme que, ao contrário do que o Ribeiro diz, para mim, não é? O enjoyment é espetacular e o pós e a discussão do filme, o pensamento sobre o filme, se calhar ainda mais espetacular é, para mim. Por isso, como junta as duas vertentes muito bem, este filme, opá, acho que não iria ser hipócrita ou parvo até se depois disto tudo, quando é dizer e mesmo para mim, se desse menos de 4 pipocas. Forte, foste tu que escolheste este filme. Quantas pipocas dás ao Truman Show? Eu dou 4 pipocas das do UCI, que são das melhores. Passa por lá. Olha, este foi o nosso momento publicitário, não é? Passa exato, exato. O nosso forte é cuidar bem de você. Depois metes um pi. Sério. Então vou recapitular. O Digem Ribeiro deu 2 pipocas, o Eduardo deu 3 pipocas, o Guilherme deu 3 pipocas, o Lucas deu 3 pipocas, eu dei 4 pipocas e o Forte também deu 4 pipocas. No próximo episódio do Popcast iremos falar do filme The Gift, que é um filme de 2015 que foi realizado, escrito e protagonizado pelo Joel Edgerton. É um filme sobre a carreira da banda portuguesa, The Gift, por isso espera-nos um bom podcast. A toda a gente que nos ouve, faça um favor de nos ir visitar a nossa página no Facebook, que é facebook.com/pipocaspipocaspipocas. Coloquem lá os vossos likes e comentários e até sugestões de filmes, se quiserem. Para a semana, há mais. Até lá. Adeus.